Alegre, alô, alô, Brasil! 8:17 da noite de 8 de fevereiro de 1997. Há 70 anos, surgia nos céus do Rio Grande e hoje cobre os céus do universo a Rádio Sociedade Gaúcha, Rádio Gaúcha, a emissora líder da Rede Brasil Sul de Comunicações. 100 quilowatts na antena de 230 metros no Parque Técnico Maurício Sirotsky Sobrinho, varrendo os céus de todos os continentes. Via satélite, Rede Gaúcha SAT, 51 emissoras transmitindo para o mundo. E mais, duas ondas curtas ao seu dispor para contar a partir de agora, na noite de seu aniversário de 70 anos, o maior espetáculo da Terra, o Carnaval Brasileiro. Alô, folião de todos os lugares deste país. Um grande abraço, muito boa noite. Parabéns a você, ouvinte da Gaúcha, pelo nosso aniversário. A equipe de Carnaval da Gaúcha bota o bloco na rua e começa a trabalhar. Aqui, na Marquês de Sapucaí, passarela do samba no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Trabalharão para vocês Luiz Matias Flack, o nosso comentarista, os repórteres Silvio Benfica, José Alberto Andrade e Eldio Macedo. A equipe técnica representada por Fernando Salcides. O apoio em transporte de Paulo César Gonçalves, da Cooperilha, cooperativa de condutores autônomos de transporte para turismo da Ilha do Governador. Em Porto Alegre, estaremos acompanhando o grupo de acesso das escolas de samba do Rio Grande do Sul na Avenida Antônio de Carvalho com André Machado, Valdson Almeida e Daniel Bittencourt. Nas quadras de ensaios, nos barracões, em todos os lugares onde houver preparativos para o Carnaval Maior de Porto Alegre, Sérgio Lima. No litoral, acompanhando a Operação Veraneio da Gaúcha, o repórter Giovanni Grisotti. A ronda dos clubes, indo aos salões onde a folia se instalou, Gerson Silva. Nos estúdios, Leonardo Acosta e Lauro Santos. Produção de Davidson Campos e Jader Rocha. Central técnica de Heron Pires e André Hofmeister. Vicente Nolasco nas gravações, na mesa de áudio, Claudemir Menezes e Domingo Sávio. Transportes em Porto Alegre, Ricardo do Prado e Ângelo Bertolo. Nos transmissores, Nelson Azevedo e Lourenço Benito da Costa. Chefia operacional de Homens Aquino, chefia de externos de Francisco Paulo Bisonho. Supervisão técnica de Gilberto Custer. Coordenação de programação de Domingos Martins. Coordenação de jornalismo de Luciano Kleckner. Supervisão geral, Marco Antônio Baggio. Direção de Armindo Antônio Ranzolin. Essa guria vai longe, é a Gaúcha na noite do seu aniversário. Do Rio de Janeiro, os amigos do Carnaval Carioca, da Rio Tour, da Liga, da Associação, das Escolas de Samba, grandes carnavalescos do Carnaval Carioca, visitam as cabines da Rádio Gaúcha neste momento para festejarem os 70 anos. Eu vou começar a conversar com a Cristina do Rego Monteiro, ela que é a responsável pela assessoria de comunicação social da Rio Tour e que, juntamente com a Marília Wolff, com o Tite e outros que dirigem a Rio Tour, comparecem neste momento às cabines da Gaúcha, para nós um motivo de alegria, de satisfação e de honra, porque essa é a noite dos nossos 70 anos. Em 8 de fevereiro de 1927, de uma torre de madeira, para que em galenas se pudesse captar, surgia a Rádio Sociedade Gaúcha. Hoje esta Rádio Gaúcha que o Brasil conhece e que o Carnaval do Rio de Janeiro vem conhecendo também. Cristina, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio. Eu é que agradeço o prestígio que vocês dão ao Rio de Janeiro, ao Carnaval Carioca. Parabéns, porque não é qualquer emissora que faz 70 anos. E para nós é uma alegria poder recepcionar vocês, estar ligado com os gaúchos durante o Carnaval. Vocês têm um embaixador excelente aqui, faz um trabalho de relações públicas muito simpático e faz essa transmissão com muito gosto. E esse gosto é uma satisfação. Passa para nós a alegria e passa a nossa alegria para vocês. Parabéns pelo trabalho. Mestre Paulão, mestre de bateria da União da Ilha do Governador, os carnavalescos de raiz estão chegando também para dar um abraço na gente. Eu queria dar um abraço nos 70 anos da Rádio Gaúcha. É uma rádio que realmente no carnaval cuida do sambista. Parabéns, muita felicidade, que anos e anos e anos vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. Neste momento nós estamos lançando valores. E o símbolo de todos os 70 anos que são jovens para uma rádio está na juventude que vamos lançar. Há um repórter que o Brasil ainda não conhece, mas com seus 12 anos é o símbolo do nosso carinho. E é o Vinícius. Será lançado nesse momento como repórter mirim, primeiro repórter mirim do Carnaval Universal. E é por isso, Vinícius, que com muito prazer, frente da loiva, em frente do teu pai, que indiscutivelmente é hoje dos 10 nomes mais importantes da radiofonia cultural popular da América do Sul. Por isso, Vinícius, você nesse momento, qual é a pergunta que você faria no samba, não para o seu pai que é o Brito, não para sua mãe que é a loiva, mas para o mestre Paulão, que é da União da Ilha? Qual é a pergunta que o repórter mirim, mas coloca os fones, você tem que estar equipado como merece, aqui está, você conversando à vontade. A bateria da Ilha vai ter alguma novidade, alguma surpresa no desfile? Como todo ano, nós procuramos trabalhar para fazer alguma coisa de diferente. E esse ano nós temos realmente novidade a cumprir na Marquês de Sapucaí. Quem nos vê, verá aquilo que nós iremos fazer. Brito, okay, muito Brito, obrigado, Aldo Macedo. Brito, fala quem chamou. Brito, deixa eu só dizer antes que o Vinícius é um menino de 12 anos, como o Eldio disse, filho do Cláudio Brito, e ele não foi colocado simplesmente que é filho do Cláudio Brito pelo Eldio nessa transmissão, senão que ele foi colocado porque realmente ele tem todo tipo de controle, Matias Flack, informação sobre carnaval, é bom que se diga, sobre escolas de samba. Bom, no momento de todas as emoções, eu peço que venha ao ar para falar com a gente quando a Telerge, a Embratel, a Rio Tour, a Liga, a Associação, as figuras do Carnaval, simplesmente superlotam os dois espaços que temos na Sapucaí para este momento de aniversário. Eu teria a ousadia de dizer convoco, mas isso aí seria uma aberração. Eu peço então que Armindo Antônio Rosolim venha ao ar para falar com a gente. Alô, alô, Cláudio Brito, alô a todos que estão na escuta aí no Rio de Janeiro, ouvintes da Rádio Gaúcha, que estão sintonizados nesta transmissão. Olha, eu, na verdade, eu preferia ficar ouvindo, né? Vocês estão fazendo um trabalho tão maravilhoso aí, que a melhor condição aqui é ficar de ouvinte. Mas, nesse momento, nós estamos na primeira noite, que é apenas a primeira noite do carnaval oficial, aí no Rio de Janeiro. Nós já estamos desde novembro cobrindo esse carnaval e ele é apenas a sequência de uma missão que a Rádio Gaúcha se impôs de cobrir o carnaval do Brasil, a partir do Rio de Janeiro, passando por Porto Alegre, que é a cidade sede da Rádio Gaúcha, mas cobrir o carnaval do Brasil. E no comando desta grande cobertura, essa grande cobertura só também se torna possível com a qualidade que ela tem, porque tem um grande comandante que é o Cláudio Brito. Parabéns a todos vocês e queremos agradecer essas homenagens que a Rádio Gaúcha está recebendo aí, mas agradecer com um coração grande, no mínimo com o tamanho da distância que nos separa. Aí, o Rio de Janeiro de Porto Alegre. Parabéns a você. Neste momento, a Embratel, a Telerge, a Rio Tour, a Liga Independente, os jornalistas da Rede Manchete, da Rádio Nacional, do Jornal O Globo, cantam o parabéns a você, Ranzolin. Vozes cariocas, que tal, Rosolim? Que maravilha, hein? Que maravilha, que momento importante para a Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha está colhendo o que semeou aí no Rio de Janeiro ao longo desses anos todos, Brito. Rosolim, um minutinho. É o de Macedo. O José Rego José e Luiz o Globo, Rego. José Luiz Rego. É uma das maiores figuras da nosso jornalismo. Ele é o coordenador geral do Estandarte de Ouro, que ele quer nesse momento falar com você, diretor da Rádio Gaúcha, e levar em nome dos jornalistas do Brasil e de O Globo o abraço aos 70 anos da Rádio Gaúcha na pessoa de Cláudio Brito e de você, Rosolim, que é o diretor geral da rádio. É com muito prazer que estamos aqui associados a esse momento maravilhoso que é de comemoração aqui na Passarela, no calor do samba, dos 70 anos da Rádio Gaúcha, de comunicação, de alegria para o povo brasileiro. Meus parabéns. Ok, Renzolinho, eu continuo me movimentando. Falo agora com Paulo Faustino, o homem que na Liga Independente é o responsável pelo controle de todos os milhares de jornalistas do Brasil e do mundo que chegam a Sapucaí. O Paulão, pois é, Paulão, esse trabalho, este congraçamento e a imprensa do Brasil vindo aqui nos dar esse abraço. É importante dizer que a Rádio Gaúcha já faz parte do Carnaval Carioca há muitos anos. Essa convivência é maravilhosa. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje presente com essa festa fantástica, maravilhosa, todos aqui, vários veículos de comunicação, as emissoras de rádio do Rio, de outros estados, os jornais também, todos aqui presentes, abraçando a Rádio Gaúcha, que merecidamente comemora hoje os seus 70 anos de muito sucesso e que eu espero que muitos e muitos anos continue cobrindo com muita eficiência o Carnaval do Rio de Janeiro. Obrigado, Paulo Faustino. Pois não? Ô, Brito, no momento em que você sair, tem duas outras personalidades que eu gostaria que nesse momento, três, que são da nossa equipe, o Zé Alberto, o Benfica e o Matias, querem também compartilhar com você e com o Ranzolim esse momento importante dos 70 anos da Rádio Gaúcha. Zé Alberto, vai! Pois é, eu até agora ainda não tinha pintado muito aqui nessa comemoração, ô Ranzolim. Eu quero dizer que eu também estou fazendo às vezes de fotógrafo, viu? Ah, é mesmo? É, eu estou documentando aqui para... Mas eu não me surpreendo, porque você ataca em todas. Tem que ser assim, né? É multimídia. É multimídia. Eu sou uma espécie de cria da Rádio Gaúcha, né, Ranzolim? Conhece muito bem a história. É, você, como muitos, Alberto, chegou aqui anonimamente. Você já era um grande banco de dados, como você hoje, todo mundo sabe que é. Só que naquele tempo a gente não sabia que você era um banco de dados. Então esse banco de dados, que é tão grande, que faz com que o José Alberto tenha de todos a cabeça maior, né? Ele é chamado cabeça, o cabeção da rádio. Você chegou assim de mansinho, mas você apenas foi ganhando o tempo necessário para conquistar todo o espaço que você tem hoje, um espaço nobre na programação da Rádio Gaúcha, não apenas no esporte, mas não apenas no carnaval onde você está. É cobertura de futebol, é cobertura de basquete, é cobertura de vôlei, de qualquer modalidade esportiva. Lá está o Zé Alberto, é no carnaval está o Zé Alberto, nas eleições está o Zé Alberto. De maneira que você chegou para o lugar certo e você tem que ficar muito, muito tempo conosco, Zé. Eu só quero deixar também para o Ranzolim, Matias Flaque, o meu abraço. Nesse momento, honrado de poder participar de mais uma cobertura da Rádio Gaúcha. Mas enfim, 70 anos é uma coisa muito importante. Um grande abraço então ao Ranzolim, que tão bem representa essa Rádio Gaúcha em toda a sua força, em toda a sua pujança. Matias Flaque, olha, você tem sido aí, ao longo desses anos, uma garantia de qualidade para as nossas transmissões, ao lado do Brito, de todos os companheiros que trabalham aí. Eu só quero fazer um registro, não sei se o Ranzolim está ouvindo ainda, Ranzolim. Eu estou aqui na escuta, Benfica. Ranzolim. Boa noite para você. Boa noite. Desses 70, eu vou me permitir considerar que 12 são meus e, aliás, 13 agora no mês de abril, Ranzolim. Aliás, há mais ou menos uma coincidência de data na chegada da gente, a minha chegada e a tua chegada na Rádio Gaúcha. Eu acho que foi uma questão de dias, né? Porque eu cheguei no dia 9 de maio e você, eu acho que tinha chegado um mês antes. É, 3 de abril. É. 3 de abril. É, mas 40 dias antes. Mas de qualquer maneira, Ranzolim, esse é o momento que realmente, pessoalmente, me toca muito. Na medida em que eu, particularmente, me considerei sempre um radialista, até por envolvimento familiar, o meu pai era radialista, por exemplo. Seu pai, por favor, cite o nome todo do senhor teu pai, por favor. Argeu Gomes Benfica. Que tem uma rua em Osório que é um homem da maior dimensão do rádio de sempre. É verdade, isso realmente me gratifica muito, até foi com ele que eu aprendi. E esse é um momento que sensibiliza todos nós e eu gostaria realmente de ter feito esse tipo de manifestação aqui, Ranzolim. Olha aqui, você, Benfica, está manifestando a sua emoção por estar fazendo parte desta equipe. Nós que temos mais de uma década, né? Alguns têm duas, três décadas, outros têm mais de quatro décadas. O Cândido Norberto revelou hoje que a carteira profissional dele, quando ele entrou na Rádio Gaúcha, tem uma data, que foi o dia 7 de fevereiro, um dia antes da Rádio Gaúcha completar 18 anos, em 1945. Então o Cândido já já completou, está completando agora 42 anos. Então, do Cândido, passando pelo Almis Aquino, que depois do Cândido é o que tem mais tempo de Rádio Gaúcho, e chegando a todos nós, mas e passando também por esses que estão recém-chegando. Alô, Rosalim. Nós temos muito orgulho de trabalhar nessa casa e eu participo dessa emoção, Benfica, viu? Alô, Rosalim. Aqui é o Kleber. Ô, Kleber. Vou mandar um abraço, não só em nome da bateria do União da Ilha, mas de todas as baterias e todos os carnavalescos e ritmistas, tá? Pelos 70 anos da Rádio Gaúcha. Obrigado. Muito obrigado em nome de todos nós aqui. Cláudio Vieira, do jornal O Dia, que está cumprindo um trabalho maravilhoso neste ano de 97, especialmente publicando em fascículos a história do carnaval brasileiro nas páginas do seu jornal. E Manuel Alves, coordenador da TV Globo, o homem que representa a TV Globo no pool de emissoras de televisão na Marquês de Sapucaí, mais o Darcy Moreira, que é o chefe da assessoria de comunicação social da Liga Independente. Brito, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Em primeiro lugar, meus parabéns pelos 70 anos e nós, cariocas, estamos felicíssimos que a comemoração dessa data tão marcante esteja acontecendo aqui dentro da nossa festa. Sejam muito bem-vindos, continuem bem-vindos sempre. Muito obrigado pelos registros que você tem feito na sua consagrada coluna do consagrado Jornal O Dia, acompanhando e dando notícias aos cariocas sobre o samba de enredo da Rádio Gaúcha, sobre a participação de uma escola de samba que a Gaúcha vai botar na Avenida na terça-feira. Os carnavalescos do Rio já têm conhecimento de todo esse nosso esforço em estarmos ao lado da manifestação mais autêntica da festa brasileira. Isso é apenas um reconhecimento, porque no meu modo de ver, o samba gaúcho é o que mais se aproxima do samba carioca. Há uma identidade muito grande entre a gente, até uma identidade espiritual. Acho que nós somos muito parecidos. Eu não sei se nós somos os gaúchos do norte ou se vocês são os cariocas do sul. Atenção, Ranzolim, neste momento o abraço oficial nesta noite, o que significa o Carnaval do Rio de Janeiro nos cumprimentando. Quiro, o consagrado presidente da Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, responsável pelos grupos de acesso A e B, vem acompanhado pelo José Luiz Azevedo trazer o abraço à Rádio Gaúcha em nome da entidade que congrega as escolas de samba do Rio de Janeiro. Eldo Macedo com o Quiro. O Quiro, por favor, você vai falar agora com o Armindo Antônio Ranzolim. Bem, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui nessa festa maravilhosa, nessa apresentação que a Rádio Gaúcho faz aqui da Passarela do Samba. Eu só tenho a vocês a agradecer em nome de todas as minhas filiadas, 54 escolas de samba. Eu é que agradeço a vocês e espero que todos os anos vocês estejam aqui conosco.